prepara pra dançar. E dança sem parar com o DJ Cabeça. Mixagens DJ Cabeça. Oh, I'm not. dançava tão bem e falava da infância de lágrimas. Nunca teve ninguém, nunca teve amor. Não senti amor por alguém, nem sequer ouvi uma palavra carinhosa em mim. Não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tantas coisas que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu fiz, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. Tanta violência, pra que confusão? gente tem conceito. Mas temos talento, estrela vai brilhar em qualquer lugar.

nem sabia que isso existia. Um amor tão lindo, só você e ele. Cuida de quem, baby, te ama demais. Dentro de mim, você, só você. Como é doce o beijo quando vem da sua boca. Quando eu te esperar, vigiar meu sono, me aconchegar, ser minha alegria, minha estrela guia, chorar comigo quando eu precisar. Cuida de quem, baby, te ama demais. Quando chegava a noite, eu começava a chorar. Fuca na futuca com você, mas eu vou catucar.

Jururuju, estou louco pra te ver. Oh yes, cabe, jururuju, entre nós dois um querer. E mesmo a passar do tempo hei de ver se comparar a esse prazer, arder, enfim, vou gozar, delirar, se com você sonhar, conquistar, yeah, esse amor que não se acabará. Oh yes, oh yes, olha eu te amo e quero tanto beijar teu corpo. Tá tão difícil viver sem você. talento, vou te dizer que seu corpo nu me enchia de prazer. Um sentimento de enlouquecer, saudade de você. Mexe, não faz esse biquinho. Vem cá, neném, não faz assim com seu neguinho. Dança, agita, tuas mãos para o ar. Sacode, balança, que hoje tudo é festa. Vem dançar, vem curtir, tá tudo numa boa. É pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa. Se tem clima de festa, então chega pra cá. Solte o corpo, agita e vem balançar. Poderosa, gostosa, me deixa louquinho. Vai descendo, gostoso, maltrata o seu marcinho. Ô calor, calor, mas de te ver passar. Vem que hoje tudo é festa, eu vou me acabar. Dança, mexe, não faz esse biquinho. Vem cá, neném, não faz assim com seu neguinho. Dança, agita, com as mãos para o ar. Sacode, balança, que hoje tudo é festa. Vem lindinha, tchutchuca, que eu tô soltinho. Tô carente, querendo um pouco de carinho. Tô na pista, neném, não faz esse biquinho. Eu tô doido, eu tô doido, eu tô maluquinho. Minha gata sarada, deixa eu te beijar. Quero sentir teu gosto, eu quero te amar. Ô delícia, delícia de te ver passar. Vem que hoje tudo é festa, eu vou me acabar. Dança, mexe, não faz esse biquinho. Vem cá, neném, não faz assim com seu neguinho. Dança, agita, faz mãos para o ar. Sacode, balança, que hoje tudo é festa. Dança, mexe, não faz esse biquinho. Vem cá, neném, não faz assim com seu neguinho. Dança, agita, faz mãos para o ar. Sacode, balança, que hoje tudo é festa. Sacode, balança, que hoje tudo é festa. Sacode, balança, que hoje tudo é festa. Tudo é festa. Está mais na minha vida. me consolar. Tento te esquecer, buscando em outras bocas a saída. De cabeça.